Essa é a primeira música, primeira faixa do meu CD mais novo. Eu costumo oferecer para todas as mulheres guerreiras, mulheres arretadas que tem que fazer assim com esses safados, esses gostosos, deliciosos. Vamos nessa, meu paiinho! Eu rolo na baiana, mas levo você. Não me mande embora, eu não sou tua amante, cara. Sou tua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo, por bem ou por mal. Pega essas quengas, quebro no pau. Eu rolo na baiana, mas levo você. Sou eu quem trabalha e pago a sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero, tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Eu vou na baiana, mas levo você. Sou eu. Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero, tenho direito de ter você. Yeah.